mas é um tal de embolado, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Mas é um tal de embolado, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Mas é o coco no diário, no oivo, a reverência, olha, é buscando um trocado com rima em boa aparência. O pandeiro é minha arma, a voz é minha defesa, meu guri pede ir fora por mais comida na mesa. Mas é um tal de embolado, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Mas é um tal de embolada, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Explicitamente um movimento forte, uma cultura que englobe importantes elementos, com a intenção de indicar os jovens a mostrar talentos. Depende, depende do proveito de cada um. É, Thay, o que é que rima com essa frase? Thay de DJ 1. Bem lembrado, se liga nos elementos a serem citados. O break é a dança, a demanda do corpo. O rap, ritmo e poesia, a música do povo. Spray e punho mostra a expressão de cara. Desenhos significativos, as artes plásticas. Ótimo resultado, idealizado, avaliado, respeitando ritmos para ser respeitado. Essa comparação de som atravessa rimas, embolada, repente, dedicação. Hip hop é sina, embolada, repente, dedicação. Hip hop é sina, mas é um tal de embolado, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Mas é um tal de embolado, é um tal de hip hop, é a cultura do Nordeste que é por aí fora. Rimas de frase com outra, segue o ritmo na boca, espere no que vai dar.